2, 3, atendente de estação, nesta via, chegada Bonfim para 4 mil pés, Pirangá, 1016. Delta 323, reduza para 2309. Thank you. comunicante, o serviço de informação de voo aéreo não é prático de transferir no setor. Curva proa 200, serviço permanente. Para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 160, reporte estabilidade. Pode ser o 0 no meio, ou 1 no 0. Após final de procedimento, sanitário Salvador, frequência 118, direção norte. Solo 1-1-6-0, solo 5-8, libera a direita, chame solo em 1-2-1, destino ao norte. Controle Salvador, via chegada do Almeida 1, deixa para o nível de voo 060, ajuste 06. Papa Romeo Alfa Mike Yankee, está no Parque Aeroporto, está sobre o serviço de informação de voo alerta, está no controle de Salvador, ingressando a Sotelli. Ajuste Salvador no aeronave. Bom dia, controle de Salvador, via Serena Palmeiras de Uno. Esse aparelho de voo 080, ajuste na 096. Ajuste 5196, cancela a restrição de velocidade atitude na posição intacta, deixa para 2.10, ajuste na 096. Autorizado final do procedimento de ETA, da pistão na 0 é facilitado. Arrive at Central Level 070, coming to 1016. Autoridade direto de Uno, gol no 891. Autoridade direto de Uno, gol no 891. 1230, número 4 na aproximação e tem redução para 2509. Continua 891, desça para 4, voltando a 1509.